A mente humana anseia por rotina, precisa dela. Mas se a gente tirar isso, é aí que a gente começa a enlouquecer. Quando não há mais dia, nem noite, nem comida, nem água, nem padrões. Entrei no seu barraco, quebre telhas de amianta. Pago fácil, apático, fraco, sem ter confronto. Adianto sem taco que eu quero conversar um pouco. Não sou covarde, já é tarde pra resolver no soco. Não vou colocar algemas, essa é sua chance. Sempre ficou por trás da cena, agora é hora da revanche. No ringue rústico, sem isolamento acústico, moderno king tá no enfrentamento, na mata do inferno. O início do sofrimento foi o parto do seu filho, que assisti no nascimento e tu não ajudou no trilho. Só ouvi envenenamento dos traíras com meu nome, que além de matar seu filho, eu tava comendo em fone. Porra, ela é mulher de um traficante fudido. Não sou ralé que curte essas marmitas de bandido. Seus comparsas na crocró simularam um latrocínio. Essa farsa foi seu pior erro e hoje está te consumindo. Respiro ao pedido que ele trouxe no acrílico. Meu kit no porta-malas do palac exalutênico. Ronco de alcoólico, psicodélico no milico. Que já tentou ser evangélico, católico, ser bíblico. Um funcionário público, olhar maquiavélico. Anabólico, cíclico, arranjo torna acefálico. Senso crítico, falido, medo na vendeta. Com diagnóstico, psicótico, fanático. Tudo como planejado, certo? King já tinha contado que o Coringa capturado, cego, ia pra mata do inferno, Marconi virou psicopata. Minha cara tá sempre preparado, a minha estratégia é exata, calculada e escrita no caderno. Joguei a isca, ele muda, nem viu. Faz cara o estopim, sem deixar pista, caveira sorriu. Nada foderá meu plano, sou especialista em sniper de fuzil. Não acreditou em mim, mero engano. Cobiça na pista, pôs um fim na vida do meu irmão. Me ponto estratégico, armamento bélico. Espero, observo pelo zoom. Coringa tomando os jab direto, passa a mão na mão do gorilão. Mas afinal vai ser o projetil do meu leal HKPSG. Um melhor fuzil que já serviu, tio Blue. Derruba até avião, devo isso ao Pedrão. Foi uma promessa póstuma. Só que o King é meu irmão, drão. Mas também não dá pra acostumar. Nem ouvirá o que ele atingirá. Só a Deus caberá o perdão se pá. Vira telescópico, tiro não volta no alvo. É um estrago, tra, tra. Nunca tinha presa de um caçador no ritual. Antes do abate, pactual, habitual, virar caça. Um tiro preciso, pontual, sentar no visual. Pela distância entregou quem poderia ser o praça. Isso é trapaça intelectual, um gigante puto. Leva pra alma insulto, sniper monstro desgraça. O King atravessa o viaduto.